feijoada da Ilsa. Sai daqui, seu fresco! Sai pra lá, seu entulho! Sai daqui, seu marido! Vai dar o fosquete, seu lalá! Ah, se eu gostasse do anel de couro! Vai dar o lalá, seu...